Alô, galera, quem tá falando aqui é o Leno Rodrigo, o repertório pra chonar. Estamos junto, fechadíssimo, com o DJ Elias Concordiense. É moral. Música nova pro repertório pra chonar. Leno Rodrigo, falando de amor, falando de amor. Aqui é DJ Elias Concordiense, tocando saudade e marcantes. Hoje eu sei que sem ti não sei viver. Sem você aqui, tudo fica tão ruim. Também sei que você sente minha falta, mas o orgulho não deixa você vir me procurar. Por que você não vem aqui me ver? Estou te esperando. Fiz essa canção pra te impressionar. O meu amor é todo seu, o seu lugar é aqui. Por que você não vem aqui me ver? Estou te esperando. Por que você não vem aqui me ver? Produzindo os melhores CDs da região do Pará e Brasil. Bota na sofrência, meu DJ! Fiz essa canção pra te impressionar. O meu amor é todo seu, o seu lugar é aqui. Por que você não vem aqui me ver? Estou te esperando. Por que você não vem aqui me ver? Estou te esperando. Hoje tem que aparecer essa noite, bebê. Manda 007. Os teus pais não me aceitam em tua casa, já que não posso te ver. Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada. Vou partir e vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Tem que acabar essa noite, ui, ai. Tem que acabar essa noite, ai, ui. Tem que acabar essa noite, ui. Tem que acabar essa noite, hoje tem. Tem que acabar essa noite, ai, ui. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite, ai, ui. Tem que acabar essa noite. Hoje tem, bebê. Banda 007. Aceito em tua casa, já que não posso te ver. Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada. Vou partir e vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Tem que essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite. Hoje tem. Tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. Tá aqui no site acermonews.net. Alô, Jackson. Oh, paixão. Papai. Bota na sofrência, meu DJ. Faz tempo que eu passei. O dia que se foi. Mas já não suporto a dor desse amor. Sem entender a sua decisão. Se dias atrás dizia sim, seu coração. Mas me diz qual foi o erro que te afastou de mim. Vamos recomeçar de onde parou o amor. Eu sozinho nessa cama. Vai, volta aqui. Quero o seu toque em mim. Não me interessa mais procurar outra mulher. Ter outros beijos, ter outras paixões. Não. Você em mim. Vai, me diz qual foi o erro que te afastou de mim. Vamos recomeçar de onde parou o amor. Vai, volta aqui. Quero o seu toque em mim. Não me interessa mais procurar outra mulher. Ter outros beijos, ter outras paixões no meu coração. Isso de tanto faz não funcionar em mim. Quero você de novo aqui pro meu coração. É que eu te amo e cada pedaço deixei tatuado de você. Eu sei, não dei valor, mas fica comigo. Fica comigo. Não posso imaginar o teu abraço. Eu beijo teu suor nos braços de outro. Isso acaba comigo. Pense bem, nada faz sentido aqui. Se você não está perto de mim, afinal, é você que eu desejo. Amor, por tantas vezes, te olhando dentro dos olhos, provei pra você que o meu amor é mais, muito mais que sem vidas pra explicar. E assim, além do amor, além de tudo que for, sem vidas é pouco pra te amar. Eu quero te amar.

quero mais papo, não quero notícia. Parei de seguir pra seguir minha vida. Mas em qualquer coisa que te envolve, toca na ferida. Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso. Te imaginando bêbada, tirando a roupa pra outro no quarto. Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou, e eu já tô um bagaço. É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado. Pra mim, já não escondo o que eu senti. Foi a primeira vista que eu logo te amei. Logo me entreguei, não é só ilusão. Já não escondo o que eu senti. Foi a primeira vista. Vem logo me amar, não vou suportar dormir essa noite sem te abraçar. Quando eu acordei e não te encontrei aqui, bateu a solidão e a saudade me consumiu. Eu não vou conseguir sem ter você pra mim. Você está curtindo DJ Elias Concórdia. Bota na pressão. Pra que eu vou querer um coração sem você lá dentro? Pra que eu vou querer uma cama de casal sem você do lado? Eu vou molhando o rosto de choro e você molhando a sua boca na saliva de outra. Eu vou molhando o rosto de choro e você molhando a sua boca na saliva de outro. Vou trocar meu nome por socorro, porque você só vem quando lá não tem. Porque você só vem quando lá não tem. Porque você só vem quando lá não tem. Eu sou seu bebezinho, seu love, seu neném. Porque você só vem quando você só vem quando lá não tem. Porque você só vem quando lá não tem. Eu sou seu bebezinho, seu I love, seu neném. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Pra que eu vou querer um coração você lá dentro? Pra que eu vou querer uma cama de casal sem você do lado? Eu vou molhando o rosto de choro e você molhando a sua boca na saliva de outra. Eu vou molhando o rosto de choro e você molhando a sua boca na saliva de outra. Outra

um peito arranhado. Um arrependido vai entrar no carro. Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo. E o frio na barriga agora é de medo. É que na roupa sempre fica cheio de cabelo. No caminho da porta, meu telefone toca. Onde é que você tá? Tô chegando. E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco. O meu drama já começa na garagem. Quando ela me recebe, oi amor, tô com saudade. E toda preocupada perguntando como foi meu dia. Balde de água fria. Eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo gostoso de língua. Não faz sentido. Mente e sorrisos. Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso. Alanzinho, simplesmente romântico. Uma camisa esconde um peito arranhado. Um arrependido vai entrar no carro. Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo. E o frio na barriga agora é de medo. É que na roupa sempre fica cheio de cabelo. No caminho da porta, meu telefone toca. Onde é que você tá? Tô chegando. E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco. O meu drama já começa na garagem. Quando ela me recebe, oi amor, tô com saudade. E toda preocupada perguntando como foi meu dia. Balde de água fria. Eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo gostoso de língua. Não faz sentido. Mente e sorrisos. Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso. Tava linda. A cena que eu escolhi pra me aproximar foi na parte que você procurou alguém pra abraçar, segurar sua mão. Não quis esperar o filme acabar pra te dizer pra não se preocupar. Porque vou ir vou te abandonar. Não precisa mais se apavorar. Vou cuidar de você, meu bebê. Vou cuidar de você, vou cuidar de você, mesmo sem saber. Vou cuidar de você, parte que você procurou alguém pra abraçar, segurar sua mão. Não quis esperar o filme acabar pra te dizer pra não se preocupar. Porque vou estar aqui quando olhar pro lado e sentir. Não vou te abandonar. Não precisa mais se apavorar. Vou cuidar de você, meu bebê, vou cuidar de você, vou cuidar de você. Yeah, yeah, vou cuidar de você, mesmo sem saber, vou cuidar de você. Yeah, yeah. DJ Elias Concorde Enfim. Le Brasil. Bota na sofrência, meu DJ. Não existe regras em nosso jeito de amar. Tô sentindo essa malícia no teu olhar. Tudo é perfeito quando a gente faz amor pra valer. Eu conto as horas e os segundos pra estar com você. Aquele medo bobo você me ajudou a perder. Fiz tudo pra evitar, mas isso é mais forte do que eu. No teu corpo nu, perco o controle. É somente tu, meu amor. Juro que eu não queria me envolver, mas esse teu jeito me enlouqueceu. Brasil. Como é que é? Banda Kine. Não existe regras em nosso jeito de amar. Tô sentindo essa malícia no teu olhar. Tudo é perfeito quando a gente faz amor pra valer. As horas e os segundos pra estar com você. Aquele medo bobo você me ajudou a perder. Fiz tudo pra evitar, mas isso é mais forte do que eu. No teu corpo nu, perco o controle. Me pediu perdão pelo constrangimento. Sei que eu não deveria vir aqui, mas a insegurança vai me consumir. Desculpa, eu ainda não me apresentei. Prazer, eu sou a atual do seu ex. Eu sei entender nada, mandei ela entrar. Sentei e esperei ela terminar de falar. Preciso que você faça um grande favor pra mim, que ligue pra ele. Não pergunte de mim, fala que você ainda não esqueceu. É de outra chance, diz que se arrependeu. Põe no viva voz, deixa eu escutar. Preciso ver a resposta dele antes de me casar. Antes de me casar. Alô, aqui quem fala é a sua ex. Tô te ligando pra saber se você me esqueceu ou se está mentindo pra si mesmo, negando que sente minha falta. É que me bateu saudade, eu preciso perguntar. Será que ainda tem chance da gente reatar? Meu coração gelou, foram os minutos mais tensos que

galera, esse é o DJ Elias Concordiense. O nome da emoção chegou. O quê? Não acredito. Romeu. Não vou voltar atrás em tudo que eu disse. Já foi. Meu coração não é brinquedo pra você achar que faz o que bem quer. Você teve os seus momentos, mas você desperdiçou com promessas, falsas juras de amor. Secar você está curtindo DJ Elias Concórdia. Bota na pressão. Sofrer em dobro, mas como é que não erra? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra, se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, já perdi a guerra. Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu que vou. Sua roupa já vai tá descendo. Dali do da Beckman, dali do da Beckman. DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você. Celular tocando, eu erro me ligando pra eu errar de novo. Se eu aperto verde, meu coração no vai sofrer em dobro, mas como é que não erra? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra, se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, já perdi a guerra. Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos, se é você quem chama ou sou eu que vou correndo. Meu amor em ti, me dói só de lembrar. E só de lembrar que eu me privei de provar amores melhores que o seu. Que raiva que me dá. Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer. Mas tudo bem, a sua atitude serviu pra eu aprender. E você é alguém que ninguém merece conhecer. Uma boca que nenhuma boca merece provar. E você nunca soube o que é amar. E, você é alguém que ninguém merece ter na vida. Uma memória que merece ser esquecida. Pra te lembrar. E você nunca soube o que é amar. Banda Top 7, a mais romântica. Só de imaginar que eu investi todo o meu amor em ti, me dói só de lembrar. E só de lembrar que eu me privei de provar amores melhores que o seu. Que raiva que me dá. Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer. Mas tudo bem, a sua atitude serviu pra eu aprender. E você é alguém que ninguém merece conhecer. Uma boca que nenhuma boca merece provar. E você nunca soube o que é amar. E, você é alguém que ninguém merece ter na vida. Uma memória que merece ser esquecida. Só pra te você nunca soube o que é amar. Bota na sofrência, meu DJ. Do direct pra balada, da balada pra minha cama. Foi bom enquanto durou, mas agora eu entendi por que que a gente terminou. Tô sabendo do que tá passando. Meus amigos já estão comentando que você estava no braço de outra pessoa. Quando eu vi, achei que ia doer, só que foi de boa. Sabe por quê? Nem deu tempo de sofrer. A gente terminou, eu já arrumei outro bebê. Nem deu tempo de sofrer. E eu nem precisei postar pra você ver. Nem deu tempo de sofrer. A gente terminou, eu já arrumei outro bebê. Nem deu tempo de sofrer. Só tem mais uma coisa que eu quero te dizer. Você foi rápida demais, mas eu fui muito mais. Isso é bom de love. Bom de love. Foi bom enquanto durou, mas agora eu entendi por que que a gente terminou. Tô sabendo do que tá passando. Meus amigos já estão comentando que você estava no braço de outra pessoa. Quando eu vi, achei que ia doer, só que foi de boa. Sabe por quê? Nem deu tempo de sofrer. A gente terminou, eu já arrumei outro bebê. Nem deu tempo de sofrer. Pra você ver, nem deu tempo de sofrer. A gente terminou, eu já arrumei outro bebê. Nem deu tempo de sofrer. Só tem mais uma coisa que eu quero te dizer. Você foi rápida demais, mas eu fui muito mais. Bom de love, a sofrência de luxo. Estúdio PE Produções, produzindo os melhores CDs da região do Pará e Brasil.